Janela Indiscreta. Uma distribuição MCA. Versão brasileira. Você já passou dos 40? Você se levanta de manhã e já se sente cansado, esgotado? Você tem essa sensação desagradável? Aqui jaz a ossada quebrada de L.B. Jeffries. Jeffers? Meus parabéns, Jeff. Por quê? Por se livrar desse gesso. Quem disse que eu vou me livrar? Ah, hoje é quarta-feira. Faz 7 semanas que você quebrou a perna. Sim ou não? Gunnison, como se tornou um grande editor com essa sua memória tão horrível? Batalhando. Dando um duro desgraçado. Pegando o editor-chefe em flagrante com a secretária. Será que eu errei o dia? Não. Não, errou a semana. Só na quarta-feira que vem é que eu vou sair deste casulo. Ah, é uma pena, hein, Jeff? Bom, também a gente não pode acertar sempre. Esquece que eu liguei, tá bom? É, eu sinto muito pela sua falha, Gunnison. Deve ser duro pra você pensar neste meu sofrimento por mais uma semana. Bom, pois essa semana vai me custar o meu melhor fotógrafo e a você a melhor reportagem. Então, onde? Ah, não vale nem a pena falar sobre isso. Não, vamos lá, fale, onde? Cachimeira. Eu recebi uma informação bem quente esta manhã. O lugar já está a ponto de explodir. Que foi que eu disse? Eu não disse que a gente tinha que ficar de olho? Disse. Está bem, quando é que eu embarco? Daqui a uma hora? Com esse gesso aí? Ah, nem pensar. Ora, deixe de falar tanta tolice. Eu posso fotografar de cima de um jipe ou de cima de um búfalo se precisar. Vou Você é valioso demais para a revista para a gente te mandar por aí desse jeito. Eu mando Morgan ou Lambert. Morgan ou Lambert, engraçado. Eu quase me mato por sua causa e é desse jeito que você me paga, me tirando esse trabalho. É, mas não fui eu que pedi para você ficar lá no meio da pista, na frente do automóvel. Você disse que queria alguma coisa dramática, diferente, pois conseguiu. Ah, você também. Adeus, Jeff. Não, espere aí, Gunnison. Você tem que me tirar daqui bem depressa. 6 semanas em meu apartamento sem nada para fazer, só olhando pela janela, espionando vizinhos. Adeus, Jeff. Ora, Gunnison, se você não me tirar daqui dessa monotonia, eu acho que vou fazer uma coisa drástica. Por exemplo? Por exemplo, eu posso até me casar. Aí eu não vou poder mais ir a lugar nenhum. Essa até que é uma boa ideia. Ou vai acabar sendo um solteirão velho e rabugento. É, será que você não consegue me imaginar fechado num apartamento abafado com o barulho da máquina de lavar roupa, o barulho da máquina de lavar louça, recolhendo lixo e tudo mais, e a mulher ainda resmungando? As mulheres hoje em dia não resmungam mais, elas discutem. Ah, é assim então, é? Pois talvez nos bairros granfinos seja assim, mas aqui no meu ainda resmungam. É, você conhece isso aí melhor. Digo depois, Jeff. É, mas só se for para dar boas notícias. Bom dia. Eu disse bom dia. Ah, bom dia. Que bonito. Olha, eu não acho que isso seja da minha conta. Dando água um pouquinho demais para elas. Sabe, se aguarde. Deixe, elas... cala essa boca. Isso não se faz. A sentença nesse estado para quem fica espionando é de 6 meses de cadeia. Ah, lá está ela. E não tem janela nenhuma lá na cadeia. E sabe, antigamente eles se queimariam os 2 olhos com o ferro em brasa por causa disso. Será que valeria a pena perder as 2 vistas por uma dessas boazudas de biquíni que você vive espionando? Ai, Deus. Todo mundo hoje em dia vive espionando. O que as pessoas deviam realmente fazer era olharem para dentro de si mesmas para variar. Isso mesmo. O que você acha de um pouco dessa filosofia caseira? Revista Seleções, publicada em abril de 1939. Ora, pelo menos eu copiei do melhor. É. Você não precisa tirar a minha temperatura hoje. Quieto. Vamos ver se chegou aos 40. Sabe, eu devia ser cigana vidente ao invés de trabalhar como enfermeira para a companhia de seguros. Eu tenho um pressentimento para encrenca. Eu sinto o cheiro de longe. Lembra daquela famosa queda da bolsa de 29? Uhum. Eu previ aquilo. Meio como previu, simpatia. Ah, simples. Eu cuidava de um diretor de uma grande montadora. Problema renal, eles disseram. Nervos, eu disse. Aí perguntei a mim mesmo. Como o diretor de uma empresa daquelas ficaria tenso? Superprodução não pode. Colapso. Quando uma empresa do porte daquelas começa a ficar preocupada, é porque o resto já afundou há tempos. Estela, segundo economistas, problema renal não tem ligação alguma com bolsa de valores. Não é nem primo distante. Mas quebrou, não foi? Eu posso cheirar encrenca bem aqui neste apartamento. Primeiro você quebra a perna e depois fica aí olhando pela janela, vendo coisas que não devia ver. Encrenca. Já estou até vendo você no tribunal, cercado por um monte de advogados com aquelas roupas esquisitas. Aí, humilde, você diz, juiz, aquilo foi só uma brincadeira inocente. Eu amo os meus vizinhos como a um pai. E então diz o juiz, pois parabéns, você acaba de ganhar de presente 3 aninhos de cadeia. É, no momento, uma encrancazinha até ia bem, sabe? Você está com uma deficiência de hormônio. E como sabe, olhando o termômetro? Com todas essas boazudas andando por aí de maiô e a sua temperatura não subiu nem um grau em um mês. Vamos lá. Mais uma semana. Você deve ter razão. Eu acho que nós vamos ter encrenca por aqui, sim. Eu sabia. Será que você nunca esquenta essa coisa aí, hein? É que desse jeito ajuda a ativar a sua circulação. Ah, sei. Que tipo de encrenca? Lisa Fremont. Tá brincando. Ela é uma garota maravilhosa e você é um jovem razoavelmente bem de vida. Ela está querendo casar comigo. Isso é normal. Mas eu não quero. Isso é normal. Acontece que não estou preparado para o casamento. Todo homem está pronto para o casamento quando aparece a garota ideal. Elisa Fremont é a garota ideal para qualquer homem com um pouquinho de miolo. Não, ela é razoável. Por acaso vocês brigaram? Não. O pai dela te apontou uma espingarda? Quê? Por favor, Estela. Já aconteceu antes. Muitos casamentos felizes começaram pela imposição de uma arma, pode-se dizer. Não, ela simplesmente não é para mim. É, ela é apenas perfeita. Oh, ela é perfeita demais, talentosa demais, maravilhosa demais, sofisticada demais. Em tudo ela é demais, menos no que eu quero. Me diga, o que você quer é alguma coisa que se pode discutir? O quê? Ora, é bastante simples, Estela. Ela faz parte daquela camada social super selecionada, você sabe, de restaurantes caros, coquetéis para pessoas intelectuais. Gente de bom senso se adapta a qualquer ambiente. Será que você consegue imaginá-la viajando pelo mundo com um fotógrafo pobretão, com apenas alguns trocados no banco, se ao menos ela fosse uma moça comum? Você nunca vai se casar? Ah, provavelmente eu vou me casar qualquer dia desses. Mas quando casar, será com uma pessoa que espera mais da vida do que apenas... apenas um bom vestido novo, um excelente jantar e os últimos escândalos. Eu preciso de uma mulher que queira ir... Espere. Queira ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa e que adore. Por isso, a melhor coisa que tenho a fazer é esquecer tudo para ela encontrar algum outro. É, eu já estou vendo a cena. Saia de minha vida. Você é perfeita, maravilhosa, é boa demais para mim. Olha, senhor Jeffers, eu sei que não sou uma mulher culta, mas eu também sei de uma coisa. Sempre que um homem e uma mulher se encontram e acabam se gostando, eles têm mais é que ficar juntos, droga. Juntos, feito um casal de pombinhos e não ficar aí se analisando, se estudando como duas cobaias num laboratório. Existe uma maneira inteligente de se encarar o casamento. Inteligência. Nada vem causando mais encrenca para a raça humana do que a inteligência. Casamento moderno. Não, estamos progredindo emocionalmente e... Bobagem. Antes a gente se conhecia, se gostava, se casava. Hoje a coisa mudou de figura, é na base do palavreado difícil, da psicanálise e coisa e tal. A bagunça é tanta que chega uma hora em que você não sabe mais nem a diferença entre um pinguim e um garçom. É, cada pessoa tem um comportamento emocional diferente e... Casei com Miles e no começo o nosso casamento era meio desajustado. E ele ainda continua assim, só que... até hoje nós adoramos cada minuto dele. Ora, isso é excelente, Estela. Agora poderia fazer um sanduíche para mim? Sim, é claro. E eu também vou espalhar um pouco de bom senso dentro do pão. A Lisa se vê logo está arriada dos quatro pneus por você. E eu gostaria de lhe dar um conselhinho grátis. Case-se com ela. Ela subornou você? Ah. Oh. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Obrigado. Venha, querida. Venha, vamos. bisbilhoteiro. Como vai a perna? Dói um pouco. E o estômago? Já foi parar nas costas. E a vida amorosa? Pouca atividade. Mais alguma coisa o aborrece? Uhum. Quem é você, afinal? Lendo de cima para baixo, Lisa. Quero. Fremont. É a mesma Lisa Fremont que jamais usa o mesmo vestido duas vezes? Simplesmente porque esperam isso dela. Acaba de vir diretamente de Paris. Será que vai vender bem? Vai depender do preço final, sabe? Vamos ver. Tem o transporte aéreo, imposto de importação, propinas, mais o lucro. Isso tudo vai dar uns... Vai ser um roubo a $1.100. $1.100? Ora, eles deviam registrar esse vestido na cotação da bolsa. Só que nós vendemos uma dúzia deles por dia a esse preço. Quem compra? A Receita Federal? Mesmo que eu tivesse que pagar, valeria a pena. Só por causa da ocasião. Alguma coisa importante em algum lugar? O lugar é aqui mesmo. E uma grande noite. Hoje é uma quarta-feira, como outra qualquer. O calendário está cheio delas. É a estreia da última semana deprimente do querido Sr. Jeffries no seu casulo. Eu não notei nenhuma correria adoidada para a compra dos ingressos. Ah, isso porque eu comprei a lotação toda. Sabe, esta cigarreira já viu dias melhores. Eu comprei lá em Xangai que já viu dias melhores também. Ela está quebrada e você nunca usa. E é muito enfeitada. Eu vou te dar uma simples de prata, só com as suas iniciais gravadas. Isso lá é jeito de gastar o seu dinheirinho suado? Mas eu quero. O que é que você acha de um excelente jantar no 21? Se você tiver uma ambulância esperando lá embaixo... Melhor do que isso. 21. Tchan, tchan. Obrigada por esperar, Carl. A cozinha fica ali do lado esquerdo. Eu fico com vinho. Boa noite, Sr. Jeffries. Por favor, Carl, coloque tudo lá no forno, no baixo. Sim, senhor. Vamos abrir o vinho. Muito bem. É um Montrachet. Eu vou querer uma taça cheia. O saca-rolhas está logo ali. Me dá aqui, eu abro. Isto serve? Excelente. Acho que não existe nada mais chato nem cansativo do que isso que você está passando. E a última semana deve ser a mais dura. Tudo bem. Eu só quero me mexer um pouco, só isso. Pois eu vou fazer desta uma semana que você não esquecerá. Ótimo, Carl. Obrigado. Espera um pouco, Carl. E isto é para ajudar você a pagar o táxi, tá bom? Obrigado, senhorita Fremont. Tenha um jantar agradável, senhor Jeff. Obrigado, Carl. Boa noite. Boa noite, Carl. Mas que dia eu tive. Está cansada? Nem um pouco. Eu passei a manhã toda numa reunião. Depois eu dei uma chegada até o Waldorf para um coquetel com a Madame Dufresne, que acabou de chegar de Paris trazendo ótimas novidades. Depois eu fui até o 21, porque eu tinha um almoço marcado com o pessoal lá da Harper. Foi quando eu encomendei este jantar. Em seguida, eu tive que assistir a dois desfiles de outono. E ainda tive que ir àquele coquetel com os Haywards. Vamos apresentar o novo show deles. Depois voltei correndo para me trocar. Eu fiquei curioso. Me diga, como é que estava vestida a senhora Hayward? Ela estava simplesmente maravilhosa. Com um vestido de musselina italiana, todinho bordado italiana? À mão, que era... Italiana, imagine... E pensar que mencionei o seu nome 3 vezes na minha coluna de hoje. Verdade? Publicidade gratuita só para você. Eu sei. Um dia, quem sabe, você pode até querer ter seu próprio estúdio aqui. Ah, como é que eu vou poder dirigi-lo, digamos, do Paquistão? Jeff, não é hora de parar um pouco e escolher o que você faz? Se eu encontrasse o que eu quero... Faça o que você quer. Quer dizer, deixar a revista? Sim. Por quê? Por você mesmo e por mim. Arranjo uma porção de serviço para você amanhã mesmo. Modas, retratos. Não ria, eu posso mesmo. É justamente disso que eu tenho medo. Dá para você imaginar eu indo a um desfile de modas, enfiado num jipe, usando botas altas e com barba de 3 dias? Não seria terrível? Posso imaginar você muito elegante, fazendo sucesso enfiado num terno azul escuro. Ah, que tal se a gente parasse de conversar bobagens, hein? Hã? Acho que é melhor eu preparar a mesa. A senhorita Coração Solitário. É uma preocupação que você nunca vai ter na vida. Oh. Você consegue ver o meu apartamento daqui? Ele fica lá em cima, na rua 23. Não exatamente, mas... Nós temos um pequeno apartamento aqui que na certa é tão popular quanto o seu. Deve se lembrar, naturalmente, da senhorita Torso. A tal bailarina. Ela é como a abelha rainha que escolhe os seus zangões. Eu diria que ela faz o pior trabalho feminino, livrar-se dos lobos. Obrigado. Naturalmente, ficou com o de aparência mais próspera. Ela não está apaixonada por ele, por nenhum deles. Ah, como pode saber disso daqui? Você disse que parecia o meu apartamento, não foi? Espero que agora estejam todos cozidos. Como está se sentindo? Melhor? Ah, isso está uma porcaria. Não, eu não estou bem. É melhor ligar para o médico. Stanley? É Thorvald. Eu queria falar consigo a respeito da minha mulher. Ela insistiu para eu ligar. Sim, sim, claro. Eu farei isso. É que ela insistiu para eu ligar, então eu telefonei para o senhor. Mas o que é que você está dizendo? Eu estou me sentindo mal mesmo. Por que não acredita? Você não acredita. Pensa que eu estou fingindo. Você está pensando o quê? Você está pensando que eu sou maluca? Pensa que eu sou louca. Que música maravilhosa. De onde é que vem? Ah, é um compositor que mora ali, que transformou o apartamento dele em estúdio. Bem, ele mora sozinho. Na certa, vem de um casamento fracassado. Ah, é encantador. É como se tivesse sido composta especialmente para nós. É por isso que ele está tendo tanta dificuldade para tocar. Pelo menos acho que do jantar você não pode reclamar. Lisa, está perfeito. Como sempre. Não pode haver tanta diferença assim entre as pessoas. Todos comem, falam, bebem, riem, usam roupas. Bom, espere um pouco. Eu apenas estava querendo... Se está dizendo tudo isso só porque não quer me contar a verdade, por estar escondendo alguma coisa de mim, quem sabe eu possa entender. Eu não estou escondendo nada. Isso não faz sentido. O que há de tão diferente entre se estar aqui ou estar ali ou qualquer lugar que seja? Por que alguém não pode se adaptar a vários lugares com facilidade? Certas pessoas podem. Agora, se você me deixar explicar... O que tem de mais viajar de um lugar para outro tirando fotografias? É mais ou menos como um turista em férias permanentes. Está bem, essa é a sua opinião. Claro, você tem direito a ela. Agora, se você deixar... Dizer que isso só pode ser feito por uma faixa privilegiada de pessoas especiais e destacadas das demais. Eu fiz um comentário inocente, porém verdadeiro, mas eu posso refazê-lo se você puder calar essa boca apenas um minutinho. Se a sua opinião é tão grossa quanto os seus modos, acho que não vou querer ouvir. Ah, espere aí, fique calma. Você não posso me adaptar aqui, você não pode se adaptar ali, isto é. Segundo você, as pessoas deviam nascer, viver e morrer no mesmo lugar. Cala a boca! Alguma vez você comeu arroz com cabeça de peixe? Claro que não. Pois talvez você seja forçada a sair comigo. E alguma vez você viajou no avião entre 4 e 5 mil metros de altura e a 20 graus abaixo de zero? Ah, eu vivo fazendo isso. Sempre que tenho um tempinho, depois do almoço. Ah, alguma vez atiraram em você? Alguma vez você teve que fugir? Alguma vez você foi ameaçada de morte só porque um cara achou que a foto dele não lhe era favorável? Ah, alguma vez esses saldos, então, seriam um sucesso na selva? E a lingerie, as meias de 20 dólares? 10. Está bem, 10. Isso tudo seria um sucesso na Finlândia e depois você morreria congelada. Se existe uma coisa que eu sei fazer, é me vestir de maneira adequada. É. Tente comprar uma capa de chuva num desses lugares, mesmo que não esteja chovendo. Lisa, no meu trabalho, a gente só carrega uma maleta e a casa é o meio de transporte do momento. Não se dorme o bastante, banho é escasso e, na maioria das vezes, a comida é feita de coisas que você nem teria coragem de olhar quando elas estavam vivas. Jeff, você não precisa chegar a ser repulsivo só para me mostrar que eu estou errada. Eu repulsivo? Eu ainda estou querendo causar boa impressão. Você tem que aceitar isso, Lisa. Você não nasceu para levar esse tipo de vida. Pouca gente nasceu. Você está sendo teimoso demais. Eu não sou teimoso, eu sou apenas realista. Eu sei, outro homem teria me dito que era apenas um feriado prolongado. Aí eu acordaria e tudo não teria passado de uma enorme desilusão. Ah, um momentinho. Esperem um pouco. Se quer entrar nesse jogo de sarcasmo, eu teria o maior prazer em satisfazê-la. Não. Na verdade, eu não tive essa intenção. Mas é isso mesmo. Você não vai poder ficar aqui e eu não vou poder ir com você. Eu imagino que não daria certo. Você não acha que talvez um de nós pudesse mudar? No momento, eu acredito que não. Jeff, eu amo você. Eu não me importo com o que faz para viver. Eu só queria fazer parte da sua vida. É frustrante saber que a única maneira de compartilhar dela é fazendo uma assinatura anual na sua revista. Acho que não sou a garota que pensava ser. Lisa, não existe nada de errado com você. Tem essa cidade na palma da mão. Não é o que está parecendo. Adeus, Jeff. É? Você quis dizer boa noite? Eu quis dizer o que disse. Oh, Lisa, nós não podemos simplesmente... Não podemos deixar toda essa história assim como está? Sem qualquer futuro? Quando é que eu vou tornar a ver você? Vai demorar algum tempo. Ao menos, não até amanhã à noite. Thank you. Como é que isso pode ser chamado, madame? Eu chamo de a fome. Pensei que com a chuva o calor diminuía um pouco. Só que agora ficou mais abafado. É aí mesmo. Acertou o lugar, é aí mesmo. Né? Sabe, eu acho que a companhia de seguros ficaria bem mais contente se dormisse na cama à noite e não aí nessa cadeira. Como é que sabe? Os olhos congestionados. Deve ter ficado aí nessa janela horas a fio. É, eu fiquei. O que vai fazer se um deles o pegar em flagrante? Depende de qual deles for. A senhorita Torso, por exemplo... Se tira ela da cabeça. É, ela gosta muito de comer, beber e de ser badalada. É, só que ela vai acabar gorda, alcoólatra e infeliz. Ah, por falar em infelicidade, coitada da senhorita Coração Solitário, bebeu de novo até dormir sozinha. Pobrezinha dela. Bom, quem sabe um dia ela encontra a felicidade. É, e algum sujeito vai perder a dele. Será que não tem ninguém aqui neste bairro que sinta algum interesse por ela? Eu não sei. Quem sabe aquele caixeiro viajante em breve esteja disponível. Ah, ele e a mulher estão se separando? Eu ainda não consegui entender bem. Ele saiu várias vezes ontem à noite na chuva e saiu carregando a mala. Bom, ele é vendedor, não é mesmo? Mas que diabo ele podia ir vender às 3 da manhã? Lanternas. Refletores para campos de futebol, luminosos para farmácia. Eu acho que não. Acho que ele estava tirando alguma coisa lá do apartamento. Aham. Seus objetos pessoais. Ele vai deixar ela na mão, aquele covarde. É. Mas só que nem sempre fugir é covardia. Sim, mas precisa ser um tipo baixo de homem para fazer uma espécie de coisa como essa. E quanto a esta manhã? Notou algum progresso? Não, as persianas estavam fechadas no apartamento. Com este calor? Sim. Bom, estão abertas agora. Pra trás. Ande logo. Já. Ou ele vê você. Ele pode ver você. Ele pode ver. O sujeito está olhando pela janela, está vendo? Ande logo. Ou ele vê você. Eu não me acanho. Já fui visto outras vezes. É, só que agora não é como antes. Esse é o tipo de olhar que um homem tem quando está com medo de estar sendo observado. Sai daí! Ele vai pegar você! Sai daí! Vai pra casa, vai! Até amanhã, senhor Jefferson, até amanhã! Aham. E vê se não dorme de novo nessa cadeira. Aham. Mas que resposta! Estela, pegue o binóculo aí no estojo e traga-o para mim, sim? Encrenca. Eu estou pressentindo. Vou gostar quando tirarem esse gesso daí e eu puder dar o fora daqui. Aham. até onde uma garota tem que chegar para você prestar atenção nela? Ora, no caso de ser bonita, ela não precisa ir a lugar algum. Basta estar lá já. Eu sou bonita? Presta atenção em mim. Bem, eu também não estou tão distante assim, não é mesmo? Ah, sua mente está. E quando eu quero um homem, eu quero ele por inteiro. Você nunca teve nenhum problema? Eu tenho um agora. Eu também tenho. Então, fale-me dele. Por que um homem sairia do próprio apartamento 3 vezes numa noite chuvosa, carregando uma mala? E por que voltaria sempre depois? Ele gosta do jeito que a mulher o recebe em casa. Não, a mulher do tal vendedor. E por que ele não foi trabalhar hoje? Porque ficar em casa é mais interessante. O que há de interessante numa faca afiada e também numa serra, ambas embrulhadas num jornal, é? Nada, graças a Deus. E por que ele não esteve no quarto da esposa ainda hoje? Nem me atrevo a responder. Pois ouça, eu respondo isso, Lisa. Deve haver alguma coisa tremendamente errada. E eu receio que seja comigo. O que você acha? É muito feia para ser mencionada. Ele saiu não faz muito tempo e até o momento ainda não voltou. Sabe, deve ser uma coisa horrível de se fazer. Por onde você começaria a cortar um corpo humano? Jeff, eu vou ser franca com você. Está começando a me assustar. Jeff, ouviu o que eu disse? Você está começando a me assustar. Ele está voltando agora. Jeff, se você pudesse ver como fica fazendo isso... Qual o problema? O que? Ficar aí, olhando pela janela para matar o tempo é uma coisa, mas fazer do jeito que você faz de binóculo e com opinião maluca sobre cada detalhe que vê já é doença. Ora, você está pensando que eu acho que isso seja um piquenique? Eu não sei o que você acha disso, mas se você não parar com isso, eu vou-me embora. Mas eu... Afinal, o que é que você está procurando? Eu simplesmente quero descobrir o que houve com a mulher do vendedor, só isso? Por esse motivo, você está achado de maluco? O que o faz pensar que aconteceu alguma coisa com ela? Uma porção de coisas. Ela é inválida, ela requer cuidados constantes. No entanto, nem o marido, nem ninguém entrou lá até agora para vê-la. Por quê? Ela pode ter morrido. Mas e o médico e o agente funerário? Pode estar dormindo sob sedativos. Ele está lá agora. Não tem nada para ser visto. Alguma coisa tem sim. Eu mesmo vi pela janela. Eu vi discussões, problemas familiares. Eu vi viagens noturnas misteriosas. Facas, serras, cordas. E agora, desde ontem à noite, nem sinal da mulher. Me diga, onde está ela eu e o que está fazendo agora? Talvez onde ele está esteja ela? Abandonando a mulher. Eu não sei, não me importa. Muita gente tem facas, serras e cordas jogadas pela Ora, casa. E muitos homens passam dias sem falar com suas mulheres. Muitas mulheres enchem e acontecem brigas, mas poucas, muito poucas mesmo, terminam em morte, se é o que está pensando. Ah, é um bocado difícil para você evitar essa palavra, não é você mesmo? Você via tudo o que ele fazia, não é verdade? Mas é claro. Via quando as persianas estavam abertas. Via quando ele andava pelo corredor, pela rua e pelo quintal. Acontece que eu ouvi mexendo nas Jeff, flores. Acha mesmo que um assassino deixaria você ver tudo isso? Ele não fecharia as persianas e ficaria escondido atrás delas? Ele pode ser delas? Muito esperto, mas é negligente quanto a mim. Agora você que não está sendo esperto. Continua achando que é negligente. Um assassino nunca iria ficar se exibindo na frente de uma janela aberta. Por que não? Porque, pelo que me consta, na certa tem alguma coisa sinistra acontecendo atrás daquelas janelas. Onde? Sem comentário. Vamos voltar novamente ao começo, chefe. Conte-me tudo o que você viu. E o que você pensa que seja. Alô? O nome na caixa do correio do segundo andar é Casal Lars. Escreve-se L-A-R-S. Lars Thornwald. E qual o número do prédio? Rua 9 Oeste 125. Obrigado, querida. Ah, está bem, chefe. Agora, qual é a minha próxima missão? Vá para casa. Está bem. O que ele está fazendo agora? Ele está sentado lá na sala, no escuro. Ele nem se aproximou do quarto. Muito bem, agora vá para casa e trate de dormir. Boa noite. Boa noite. Então, o que houve, Jeff? Escute, Doyle, aconteceu uma coisa aqui que eu não posso contar por telefone. Se você vier, eu lhe conto em detalhes. Em detalhes, é? É, com toda certeza, não foi nada demais. Só um assassinatozinho aqui no bairro, mais nada. Assassinato? É, pra falar a verdade, eu disse assassinato. Ah, que isso? Olha, a minha única intenção foi pôr um trabalhinho em suas mãos, nada Obrigado. Mais. Eu pensei que um bom detetive fosse vibrar com uma chance dessas. Não, estou de serviço. Quê? Acontece que hoje é o meu dia de folga. Engraçado, geralmente tiro minhas melhores fotos quando estou de folga. Eu passo aí. Muito bem, Doyle, ótimo. Venha logo, então. Ah, abençoada Estela. Meu Deus, mas olhem só pra isso. Eu nem sei dizer como eu adoro ver tudo isso. Não admira que seu marido ainda te ame. A polícia? O quê? Estava chamando a polícia? Não, não exatamente. Não foi uma chamada oficial. Era só um velho amigo. Um velho amigo teimoso demais. Onde acha que ele retalhou todo o corpo dela, hein? É claro. Na banheira. Lá é o único lugar onde ele podia ter lavado o sangue. Se ele não levar embora aquele baú, vai começar a pingar sangue por todo lado. Senhor Jeffers. Pensei que o Doyle chegaria aqui antes dele levar o baú, senão eu teria chamado a polícia diretamente. Agora perderemos ele. Espera um pouco. Não faça tolice. Vou ver se tem o nome da companhia do caminhão. Eu fico de olho ali no beco. Interurbano. Você não viu o corpo nem nada. Como sabe que houve o assassinato? Porque todos os movimentos dele têm sido suspeitos. Saídas em noite de chuva, a faca, a serra, o baú com a corda e agora a esposa que nunca mais foi vista. Tudo isso parece misterioso, eu admito. Mas pode ser uma série de coisas. Assassinato é a última delas. Ora, Doyle, não venha me dizer que ele é um mágico desempregado divertindo a vizinhança com números de ilusionismo. Não me venha com essa. É um jeito óbvio e estúpido de cometer um assassinato. Na frente de 50 janelas... Depois ficar lá fumando, sossegado, esperando que a polícia venha buscar. Muito bem, senhor policial. Cumpra o dever. Vá lá e prenda-o. Jeff, você tem que aprender muito sobre homicídio. Uns cretinos por aí cometem crimes tão perfeitos que só um monte de cérebros privilegiados deslindam. Agora, aquele cara lá matou a esposa depois do jantar, enfiou o corpo num baú e mandou pra longe. Aposto que foi isso mesmo. Nós fazemos coisas incríveis, quando em pânico. O que absolutamente não é o caso aqui. Ele está tranquilo lá no apartamento, não está em pânico. Está achando que eu inventei tudo? Ora, eu acho que você viu alguma coisa que, por certo, tem uma explicação bastante simples. Por exemplo? A mulher viajou? Ela nunca saiu da cama. Você me contou isso. Bom, Jeff, vou ter que ir andando. Não vou informar isso ao departamento, mas vou investigar por conta própria. Não é bom para você ganhar má publicidade à toa. Ah, obrigado. Sabemos que a mulher se foi. Vou ver se descubro para onde. Faça isso. Você estava com dor de cabeça? Não, fiquei quando você chegou. Ah, já vai passar. Assim como as alucinações. Até outra hora. Alugou por 6 meses. Está fazendo 5 meses e meio que foi morar lá. Ele é calmo, bebe moderadamente, paga as contas em dia e ganha vida como vendedor de joias finas de um atacadista. É um cara fechado. Nenhum vizinho tem contato com ele, nem com a esposa. E os vizinhos não terão mais chance de conhecê-la. Ela nunca saiu do apartamento. Onde está ela? Na geladeira? Saiu ontem de manhã. A que horas? Às 6 horas. Às 6. Eu acho que foi mais ou menos quando eu peguei no sono. Que pena. Os Thornwald estavam saindo do apartamento justamente nessa hora. Está convencido? Não, ainda não. E como vai sua esposa? Ah, vai muito bem. Quem disse a hora que eles saíram? Quem saiu de onde? O Thorwald, às 6 horas da manhã. Foram o síndico do prédio e 2 inquilinos. Declarações firmes, sem hesitação, categóricos. Ele e a esposa foram para a estação de trem. Ora, francamente, Tom, como é que alguém poderia saber de uma coisa dessas? Será que tinha algum aviso na bagagem dizendo nós vamos para a estação? O síndico encontrou o Thornwald quando ele estava voltando. Thornwald disse a ele que tinha ido pôr a esposa num trem para o interior. Entendi. Esse tal síndico é bastante conveniente. Você deu uma checada no saldo bancário dele? Como é que é? Ora, e do que vale essa informação? É a versão em segunda mão de uma história bastante frágil contada pelo próprio assassino, Thorwald. Ora, mas será que alguém realmente viu a mulher dele pegar o trem? Detesto lembrá-lo, mas tudo começou porque você disse que ela foi assassinada. Será que alguém, inclusive você, viu ela ser morta? Olhe, o que você está querendo? Você está interessado em resolver o caso ou está mais afim de me fazer de tolo? Se possível, as duas coisas. Pois então, trate de agir. Vá até lá, dê uma busca no apartamento do sujeito. Na certa, vai encontrar alguma prova. Eu não posso fazer isso. Claro que não pode agora, mas assim que ele sair para um drink, você vai. O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu não posso, mesmo na ausência dele. O que ele... Será que ele tem direito a alguma proteção especial da polícia ou coisa parecida? Mas não me confunda. Nem mesmo um detetive pode proceder a uma busca num apartamento. Ora, se eu fosse pego lá dentro, caçaria minha licença na hora. Ora, basta não se deixar apanhar e tudo bem. Se encontrar alguma prova, terá o assassino e ninguém vai dar a mínima pela quebra do regulamento. Se não achar nada, ninguém vai crucificá-lo. Correndo o risco de parecer antigo, eu gostaria de lembrá-lo da Constituição e da expressão mandado de busca emitido por um juiz profundo conhecedor de direito que tem por norma exigir provas. Dê as provas a ele. Já estou me vendo. Meritíssimo, eu tenho um amigo que é detetive amador. E, bom, uma noite destas, logo depois de um lauto jantar, ele atiraria o Código Penal na minha cara, todos os 6 volumes. Amanhã de manhã pode não restar mais nenhuma prova lá naquele apartamento e você sabe muito bem disso. Isso é obsessão de detetive. De que você precisa para dar uma busca? Vamos lá, de que precisa? De manchas de sangue no chão que levem você até a porta? Uma coisa de que eu não preciso é que me forcem. Você me chamou pedindo ajuda. Agora está se tornando um chato. Como foi que eu pude aguentar você naquele avião por 3 anos durante a guerra? Bom, eu acho que vou dar um pulinho até a estação para checar a história de Thorwald. Ah, pode esquecer a história dele. Encontre o baú, garanto que a mulher está lá dentro. Ah, já ia esquecendo. Havia um cartão postal na caixa de correio dos Thorwald. Foi posto ontem às 3:30 da tarde em Meritsville, a uns 140 quilômetros daqui. E estava escrito, cheguei bem, já estou me sentindo melhor. Beijos, Ana. Essa tal Ana é a mesma que eu estou pensando? Senhora Thorwald. Aham. Precisa de alguma coisa, Jeff? Não, só preciso de um bom detetive. Trouxeram alguma coisa para variar, hein? Mas isso é ótimo, ótimo mesmo. Põe ali. Vai. Você também. Bem melhor assim. Façam de novo, está bem? Thank you. Alô, senhora Doyle? Sim. É o Jeff novamente. O Tom já chegou? Ainda não, Jeff. Ele nem ligou pra casa, nem nada? Não, nada. É alguma coisa muito importante, Jeff? É, eu acredito que sim. Eu digo pra ele te ligar assim que ele chegar. Não precisa se incomodar. Só diga pra ele vir aqui o mais rápido que puder. Está parecendo que o Thorwald vai partir esta noite mesmo. Quem é Thorwald? Ah, ele sabe. Thorwald é homem, não precisa se preocupar. Boa noite, seu povo. Interurbano, novamente. O que fez no cabelo? Nada, eu só... Olha, dá uma olhada no Thorwald. Ele está se preparando para dar o fora. Olha só para ele. Ele não parece estar com pressa. Ele está pegando todas as coisas dele e pondo em cima da cama. Camisas, ternos, cuecas, meias. Até a bolsa de crocodilo da mulher, aquela que estava sempre na cabeceira. Acontece que ele a tinha escondido na cômoda. Pelo menos estava lá. Ele a pegou e depois foi até o telefone e fez um interurbano. Todas as joias da esposa estavam naquela bolsa. Ele estava meio nervoso com isso e pediu conselho a alguém por telefone. Alguém, mas não a esposa. É, eu nunca ouvi pedir conselhos a ela e ela sempre os oferecia. E ao que parece, ele nunca aceitou conselhos de ninguém. Para onde será que ele vai? Eu não sei. Mas e se ele não voltar para cá? Ah, ele volta sim. As coisas dele ainda estão lá. Bom, eu acho que agora já dá para acender a luz. Ainda não. Tudo bem, já pode acender agora. Ele entrou à direita, foi para algum lugar. Passei o dia inteirinho tentando me concentrar no meu trabalho. Ficou pensando no caso? Em você e no seu amigo Doyle. E por falar nele, ele não deu mais sinal de vida? Sumiu. Ele disse que ia à estação para checar aquela história do baú. Deve estar investigando. Em que está pensando, afinal? Ainda não faz sentido para mim. O quê? As mulheres não são tão imprevisíveis. Eu não sei onde você está querendo chegar. A mulher tem uma bolsa preferida. Que fica sempre pendurada na sua cabeceira para ela poder pegar a qualquer hora. Aí então, de repente, vai viajar e simplesmente deixa a bolsa. Por quê? Porque ela não sabia que ia viajar e para onde ela foi, na certa, não vai precisar de bolsas. É, mas só o marido sabia disso. E aquelas joias? Mulher nenhuma deixa joias soltas na bolsa com o perigo de perder ou sofrerem algum dano. Elas escondem no meio da roupa do marido? Nada disso. Mas também não deixam as joias largadas por aí. Quando uma mulher vai a algum lugar, acredite, leva sempre a maquiagem, os perfumes e as joias. Ponha isso aí para mim, por favor, sim? Suas coisas pessoais, não? Apenas equipamento básico. E mulher nenhuma vai deixar a bolsa preferida com as coisas dentro na gaveta do marido. Eu estou com você, querida. Eu concordo com isso. Só que o Tom tem uma explicação bastante lógica para tudo. Que ela saiu às 6 horas da manhã de ontem com o marido... Segundo as testemunhas. Eu contesto a explicação do Tom Doyle. Pode não ter sido a senhora Thornwald. Ou eu não conheço as mulheres. E as testemunhas? Acredito que elas viram uma mulher. Só que não era a senhora Thornwald. Não era. Pode crer. Acredita nisso. Venha cá. Gostaria de ver a cara do seu amigo quando contarmos a ele. Ele não tem lá muita pinta de detetive. Querida, não seja rigorosa com ele. É um sujeito bem esforçado. Eu só gostaria que ele aparecesse. Não o apresse. Nós temos a noite toda. Temos a noite o quê? Toda. Eu vou ficar aqui com você. Só que nós vamos ter que pedir permissão ao síndico do prédio. Eu tenho o fim de semana livre. Isso é muito bom. Acontece que eu só tenho uma cama. Se continuar falando assim, fico amanhã de noite também. Eu não estou em condições de lhe dar sequer um pijama. Disse que eu precisaria carregar somente uma maleta. Aposto que a sua não é tão pequena. Isso é uma bolsa ou uma maleta? Bom, é uma mala só para viagens curtinhas, afinal. Compacta, mas bastante ampla. Deve tê-la arrumada às pressas. Ora, mas vejam só, que coisa mais incrível. Eu troco a minha intuição feminina por uma cama para esta noite. Pois procurou o sujeito certo. É a mesma música de novo. De onde vem a inspiração para um homem compor uma música como essa? A inspiração dele deve vir do aluguel que tem que pagar todo mês. É simplesmente linda. Eu gostaria de ser criativa. Ora, querida, e você é? Tem um talento todo especial para criar grandes confusões, você sabe, não é mesmo? Tenho. Claro. É como passar a noite aqui sem ser convidada, por exemplo. A surpresa é o elemento mais importante do ataque. Além do mais, você não está em dia com as histórias de detetive. Quando um se mete em encrenca, quem o salva é sempre a namorada. E é ela também que o salva das garras das mulheres fatais e das garotas apaixonadas, filhas de ricaços, é ela? A própria. Então é ela. Engraçado, elas nunca se casam no fim com eles, não é verdade? Estranho. Muito. Por que é que eu não fico mais à vontade? Por mim, tudo bem. Isto é, vou para a cozinha fazer um cafezinho. Ah, põe um pouco de conhaque também. Tom? O que mais descobriu do cara aí da frente? Eu já estava receando que você não aparecesse mais e que ele acabasse fugindo. Acho que está caindo fora. Não, ele já arrumou quase tudo que é dele lá em cima da cama e, em resumo, pode-se dizer que ele está fazendo as malas. Eu já estou aquecendo o conhaque. Senhor Doyle, eu imagino. Tom, esta é a senhorita Lisa Freeman. Como vai? Achamos que o Thornwald é culpado. Cuidado, Tom. Alô? Tenente Doyle? Sim, ele está. Para você. Alô? É o Tenente Doyle? Eu mesmo. Sim. Está bem. Obrigado. Obrigado. O cafezinho já vai ficar pronto. Jeff, não vai contar a ele sobre as joias? Joias? Ele pegou todas as joias da esposa, misturou no meio das roupas e escondeu lá no quarto. Tem certeza que eram da esposa? Estavam guardadas na bolsa dela. E, Sr. Doyle, isso só leva a uma conclusão. Qual? Que, na verdade, não foi a esposa que saiu com ele do apartamento ontem de manhã. Descobriu isso então, hein? Sim. Bom, nós só achamos que mulher nenhuma deixa as joias em casa quando vai viajar. Ora, vamos lá, Tom. Você realmente não está precisando dessa informação, não é? Para falar a verdade, não estou. Lars Thorwald é tão assassino quanto eu. Quer dizer que você é capaz de explicar tudo o que está acontecendo e o que aconteceu lá naquele apartamento? Não, e você também não. O que fez foi invadir a privacidade deles. E as pessoas fazem coisas na privacidade que não precisam explicar. Como dispor da vida da esposa? Tire essa ideia da cabeça que poderá levá-la para um caminho errado. O que me diz da faca e da serra? Nunca teve uma serra. Bem, lá em casa, na garagem, eu tinha... Quantas pessoas retalhou com ela? Ou com facas, ou com qualquer outra coisa? A sua lógica não me convence. Não pode ignorar a mulher desaparecida e o baú e as joias. Eu chequei lá na estação. Ele comprou passagem. 10 minutos depois, ele embarcou a mulher no trem. O destino era Mertzville. As testemunhas juram isso. É claro que houve uma mulher, só que não pode ter sido a senhora Thornwald. Todas as joias... Olha, senhorita Freeman, essa história de intuição feminina pode vender revista, mas na vida real não passa de pura fantasia. Eu já perdi a conta de quanto tempo desperdicei seguindo pistas falsas baseadas em intuição feminina. Muito bem. Imagino que não tenha encontrado o baú e agora vem com essa conversa fiada que mais parece conferência para policial, principiante. Eu encontrei o baú 30 minutos depois de sair daqui. E imagino que seja perfeitamente normal um homem amarrar um baú com uma corda grossa. Bom, se a fechadura está quebrada, sim. E o que foi que você encontrou dentro do baú? Algum bilhetinho para mim? As roupas da senhora Thorwald. Limpas, arrumadas, não elegantes, mas apresentáveis. Mandou-as para o laboratório para análise? Não deixei a seguir para o endereço desejado. Ora, afinal, por que diabos uma mulher iria levar toda a roupa que tem numa viagem tão curta? Deixemos o departamento de psicologia feminina cuidar dessa parte, hein? Eu diria que, aparentemente, ela não pretendia voltar. Isso é conhecido como briga de casal. E se ela não pretendia voltar, por que ele não comunicou ao proprietário? Pois eu lhe digo por que ele não comunicou nada, porque ele estava escondendo alguma coisa. Você conta tudo ao senhorio? Eu avisei para ter cuidado, Tom. Tanto eu sou cuidadoso que eu pilotei aquele avião de reconhecimento durante a guerra e você teve a chance de tirar fotografias que lhe valeram uma medalha, mas um bom emprego, fama e dinheiro. Ah, o que diz de calmamente nos sentarmos e tomar um bom drink é amigável, os dois. Hein? Esquecemos tudo e ficamos contando um monte de mentiras da época da guerra. Quer dizer que está encerrando o caso? Não existe caso para ser encerrado, senhorita Freeman. Que tal aquele drink? É, acho que tem razão. Bom, é melhor eu ir para casa dormir um pouco. A nossa. É... A falta de prática. Jeff, se precisar de alguma ajuda, não custa nada procurar na lista telefônica. Eu adoro piadas espirituosas. A quem foi interessado aquele baú? A senhora Anna Thorwald. Então é só descobrir quem vai retirá-lo. A ligação telefônica, eu dei o número do seu telefone a eles. Depende de quem sejam eles. A polícia de Mertzville? Informaram que o baú já foi retirado pela senhora Anna Thorwald. Vê se não vai dormir tarde, hein? Thank you. parece meio jovem, não? Sabe, por mais que eu deteste dar razão ao Tom Doyle, ele estava cheio de motivos ao dizer que a privacidade do casal não podia e nem devia ser invadida, mesmo acontecendo alguma coisa lá. Só que aí eu fico me perguntando se seria ético espionar o sujeito com um binóculo e uma câmera de lentes especiais ou não. Você acredita que seja ético mesmo se ficar provado que ele não cometeu o crime? Não sei se é ético ficar espionando da janela. Claro que os outros podem fazer a mesma coisa comigo, ficar aí me espionando se quiserem. Jeff, sabe que se alguém entrasse aqui agora, não ia acreditar nesta cena? O quê? Nós dois aqui, deste jeito, quase chegando ao desespero. Isso porque descobrimos que o homem não matou a esposa. Somos os dois seres mais desprezíveis que eu já conheci. A lógica diz que devíamos ficar contentes em saber que a pobre mulher está sã e salva. O que aconteceu àquele mandamento, ama o próximo? Sabe, eu acho que eu vou começar a pô-lo em prática amanhã. Começando pela senhorita Torso. Nem que eu tenha que me mudar para algum apartamento do outro lado da rua. E fazer a dança dos sete véus a cada hora. O show desta noite terminou. Vamos às próximas atrações. Será que o Tom pensou que eu roubei este caso? Não, Lisa. Ele nunca faria isso. O que você acha? Ora, Vou reformular a pergunta. Obrigado. Gosta? Nem imagina como. Bem... O que aconteceu? Alguém se feriu? O cachorro. Aconteceu alguma coisa com o cachorro. Alguém caiu da janela. Está morto, estrangulado, quebrou o pescoço. Ai, quem foi que fez isso? Eu conto em vocês, doutor, meu cachorro. Vocês não têm um pingo de consideração por ninguém. Os vizinhos se consideram, falam uns com os outros. Todos eles se importam quando alguém morre. Isso não acontece com vocês. Nunca imaginei que um de vocês fosse tão baixo que pudesse matar um pobre cachorrinho indefeso. O único aqui nesse lugar que realmente gostava de alguém, sabiam? Você o matou porque ele gostava de você. Só porque ele gostava de você. Thank you. Sabe, por um minuto, quase que o Tom conseguiu me convencer de que eu estava errado. E não estava? Olhe, no prédio inteiro, só uma pessoa deixou de aparecer na janela. Olhe. Por que o Thornwald ia querer matar aquele cachorrinho? Será que ele sabia demais? Agora acha que valeu a pena esperar o dia todo para ver isso? Ele está lavando a casa? Ele está lavando o banheiro de cima a baixo. Deve estar tudo respingado. Ora, e por que não? É o que todos nós estamos pensando. Ele matou ela lá dentro e agora tem que limpar as manchas antes de ir embora. Não, Estela, que maneira de falar. Existe alguma expressão delicada para a palavra matar? Lisa. Lisa, aí atrás na estante tem uma caixinha amarela. Você já encontrou? Aqui em cima? Certo, em cima, sim. Traga para mim. E me traga também o visor que está aí. Eu imagino que tenha... Eu tirei essas há umas 2 semanas. Espero que tenha mais alguma coisa além de nós. Qual será? Mas que diabo está procurando? Eu estou procurando uma coisa e se encontrar, acho que solucionei o que... Da senhora Thorwald? Não. Não. Do cachorrinho. Eu acho que sei porque ele matou aquele cachorrinho. Está aqui, olhe. Mas olhe bem e me diga o que está vendo. Agora abaixe. Agora olhe de novo. Agora abaixe. Viu? Ora, é só a foto de um jardim, só isso? É, mas tem uma diferença muito importante. Uma diferença bem importante. Está vendo as flores no canteiro do Thorwald? Aquelas que o cachorro está em volta cheirando? Onde o cachorrinho está cavando. Olhe bem para as flores. Olhe para as 2 flores amarelas aí do lado. Elas não estão tão altas como antes estavam. E desde quando flores ficam menores em 2 semanas? Tem alguma coisa enterrada lá. A esposa dele. Faz tempinho que a senhora não vai a um cemitério, não? Ele não ia nunca poder enterrar o corpo da esposa num terreno de no máximo uns 30 centímetros. A menos, é claro, que ele enterrasse ela de pé e aí ele não ia precisar de faca nem serra. Não, eu acho que a coitada está espalhada por aí pela cidade. Ele jogou uma perna no rio. Estela, por favor. Não. Tem alguma coisa lá, sim. Aquelas flores foram tiradas e depois replantadas. Talvez a faca e a serra. Chame o tenente Doyle. Não, vamos esperar. Vamos esperar escurecer um pouco mais. Aí eu desço lá e desenterro elas. Você não vai desenterrar nada e acabar com o pescoço quebrado. Não. Eu não vou chamar o Tom sem antes descobrir o corpo da senhora Thorwald. E o que nós temos que fazer é achar um jeito de entrar naquele apartamento. Ele vai embora. Tome aqui. Me arranja um lápis. Estela, você me arranja uma folha de papel. Está por aí em algum lugar. Isso. Lars Thorwald, o que você fez com ela? Foi você mesmo, Thorwald. Foi você. Lisa, cuidado. Ele está atrás de você. Cuidado. Eu tenho deixado ela aí sozinha. Olha ali. Meu Deus. graças a Deus já passou. Tudo bem se eu tomar um drink? Claro, à vontade. Não há dúvida que ele vai embora. A questão é quando. Será que dá para me emprestar essa fechadura portátil? Tudo bem, desde que me conte o que você estiver vendo. Nem imagina. Não imagina o quê? A senhorita Coração Solitário acaba de pegar um monte daqueles sedativos do tipo Sossega-Leão. E como pode saber daqui? Conheço bem essas pílulas. Ela põe uma cidade inteira para dormir em questão de minutos. Será que ela pegou o suficiente para... Não, mas também não é de facilitar. Nossa, foi por pouco, hein? Bem, qual foi a reação dele? Quer dizer, quando leu o bilhete? Eu diria que foi assim aquela expressão de quem não conseguiu um empréstimo no banco. Jeff, é a bolsa. Vamos imaginar que a aliança da senhora Thorwald esteja entre as joias que estão na bolsa dela. Durante a conversa telefônica, ele segurava três anéis. Um com diamante ou um com uma pedra qualquer que eu não conheço. E, por último, uma aliança bastante simples. E a última coisa que ela deixaria para trás seria a própria aliança. Estela, alguma vez deixou a sua em casa? A única maneira de alguém tirar a minha aliança seria cortando o meu dedo. Vamos ver se a gente descobre o que está enterrado naquele jardim. Por que não? Eu sempre quis conhecer a senhora Thornwald. O que vocês duas estão falando? Pai? Se eu tenho pai, é claro que eu não tenho pai nenhuma. Tem... Calma, espere Jeff, aí. Se você é super sensível, não preciso olhar. Sensível? Eu? Sensível nada. Só que eu não quero que vocês duas acabem como aquele pobre cachorrinho, só. Sabe, senhorita Freeman... Ele deve ter alguma razão nisso. Ah, espere um pouco. Tome, leve isso. Não faz nenhum sentido vocês correrem risco desnecessário. Olha, me pegue a lista telefônica. Pra quê? Talvez eu consiga fazê-lo sair daquele apartamento. Só precisamos de alguns minutos. Quem sabe a gente consiga até uns 15 minutos. Mas como? Vamos ver. Vejamos aqui. Chelsea 27099. 27099. Nós o assustamos uma vez, quem sabe a gente não assusta de novo. Eu estou falando no plural, um pouco livremente. Vocês é que estão correndo todos os riscos. Então, Estela, votamos nele? Unanimidade. Chelsea 27099. Chelsea 27099. 27099. Vamos, atenda logo isso. Vamos, você está curioso. Vai querer saber se é a sua amiguinha, aquela pela qual você matou. Vamos, atenda. Alô? Recebeu o meu bilhete? Como é, recebeu ou não? Quem é você? Eu vou lhe dar a chance de saber. Me encontre no bar do Hotel Albert. Imediatamente. Por que eu devo ir? Nós vamos falar de negócios. Vamos falar da herança da sua falecida esposa. Eu não sei do que está falando. Sem conversa fiada, Thorwald. Ou desligo e em seguida chamo a polícia. Olhe, eu não tenho mais do que uns $100. Já é um começo. No momento eu estou no bar. À sua espera. Vem, Estela, vamos lá. Uma de vocês fique de olho nessa janela. Se eu vejo que ele está voltando, eu dou sinal com o flash. Certo. Alô, quem fala? L.B. Jeffries, amigo do Sr. Doyle. Quem fala? Aqui é a babá. Sabe quando eles voltam? Eu fui contratada até a uma. Eles foram jantar e depois vão a uma boate. Sim. Se ele ligar, peça-lhe que ligue para L.B. Jeffries imediatamente. Tenho uma grande surpresa para ele. Sim. E ele tem o seu número, Sr. Jeffries? Tem, sim. Boa noite. Boa noite. Ela estava enganada quanto à senhorita Coração Solitário. Lisa, mas o que está fazendo? Eu não... Lisa, mas o que está fazendo? Vamos, vamos, deu fora daí. Ela pediu que ligasse para lá para avisar quando ele estiver voltando. Vou ligar agora mesmo. Dá mais um minuto para ela. A senhorita Coração Solitário, chame a polícia. A polícia, por favor, o sexto distrito. Sim, senhor. Senhor Jeffers, a música deteve. Lisa. Sexto distrito, sargento Elvo. Alô, alô, alô, olhe, um homem está atacando uma mulher na rua 9 Oeste, número 125, segundo andar. Fundos, venho depressa. Seu nome? É L.B. Jeffries. Seu telefone? Chelsea, 25598. Dois minutos. Deus, e agora? Mas o quê? Oh, não. Jeff! Meu Deus, e agora? Lisa, isso é o que vamos fazer. Aí vem eles. que ele está querendo fazer? Por que é que não entregou ele? Ela é uma garota esperta. Esperta, vai acabar sendo presa. É, mas ela vai sair de lá, não? Olha, a aliança. Apague a luz, ele nos viu. Até quando será que ele vai ficar lá? Bom, a menos que ele seja mais burro do que eu penso, ele não vai esperar o contrato terminar. Pegue a minha carteira que está aí na gaveta da mesa, sim? Para quem está precisando de dinheiro? Vou pagar a fiança para Lisa sair da cadeia. Sabe, podia deixar ela presa lá até terça-feira. Aí depois ela sai e podem dar o fora conforme planejado. É, vamos ver. Só tem 127 dólares. De quanto é que precisa? Como ela é primária, deve ser uma fiança de 250. Uma bolsa de Lisa. Quanto ela tem? 50 centavos. Tome, pegue isso. Olha, eu tenho uns 20 dólares na bolsa. Me dá o resto que tem. Resto? Como vamos conseguir o resto? Quando os tiros virem lisa, eles vão contribuir também. Certo, depressa, depressa. Um momento. Depressa. Jeffers? Então, o que foi agora? Doyle, eu tenho um negócio realmente bom pra você. Por que é que eu fui ligar pra você? Olha, Jeff, não venha me estragar a noite com esse negócio de assassinato, de corpo no baú. Escute aqui. Lisa está presa. Ela está na cadeia. Sua Lisa? Bem, a Lisa. Ora, você devia tê-la visto. Ela entrou lá no apartamento de Thorwald, mas aí... Aí então ele voltou e a única saída que eu encontrei foi chamar a polícia. Eu falei pra você. Eu sei que me falou. Ela entrou lá pra procurar provas e saiu de lá com uma prova. Que prova? Que prova? A aliança de casamento da senhora Thorwald. Essa é que é a prova. Se a mulher estivesse viva, ela ainda estaria usando a aliança, certo? É uma possibilidade. Uma possibilidade? É um fato. Ele matou o cachorro ontem à noite porque o coitadinho estava fuçando lá no jardim. E sabe por quê? Porque ele tinha enterrado alguma coisa lá no jardim e o cachorrinho farejou. Como uma velha alçada. Escute aqui, Doyle. Eu posso não conhecer todos os detalhes da história, mas uma coisa eu digo. Todas aquelas saídas pra lá e pra cá com a mala, ele não estava levando embora as coisas dele porque as coisas dele ainda estão lá naquele apartamento. Estão lá, sim. Como se fosse uma velha alçada. Sim, toda desfeita em pedaços. E eu vou dizer mais uma coisa. Todas as ligações telefônicas que ele fez foram interurbanas. Pois bem, ora, se ele tivesse feito uma ligação interurbana para a esposa no dia que ela partiu e depois dela ter chegado em Marysville, por que ela mandaria um postal para ele dizendo que ela havia chegado lá? Por que ela faria isso, então? Para onde levaram Lisa? O sexto distrito. Eu já mandei alguém com o dinheiro da fiança. Talvez não seja preciso. Eu cuido disso, Jeff. Está bem, mas ande logo, sim. O sujeito sabe que está sendo observado e não vai ficar esperando a vida inteira. Depressa. Se a aliança for dela, nós cuidaremos dele. Tchau, Jeff. Alô, alô, Tom. Eu acho que Thorwald foi embora. Eu não estou vendo. Alô? O que você quer de mim? A sua namoradinha podia ter me delatado. O que você quer? Dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Me diga o que você quer. Vai me devolver a aliança? Não. Diga a ela para me devolver. Não posso. A polícia está com ela agora. Me dá o seu revólver. Desculpe, Jeff. Eu vim mais rápido que pude. Senhor Jeff, não deixe ninguém mexer nele. Alguém traga minha maleta lá em cima. Oh, Lisa, querida, se alguma coisa tivesse acontecido com você... Fique quieto, eu estou bem. Eu estou orgulhoso de você. Será que dá para conseguir um mandado agora? Ah, sim, claro. Tenente Doyle. Sim. Ele está bem? É, está vivo. Thorwald está pronto a nos mostrar uma coisinha no rio. Ele contou o que enterrou no canteiro? Sim. Ele disse que o cachorro ficou muito curioso, então ele desenterrou. Está numa caixa de chapéu lá no apartamento dele. Quer ver? Não, obrigada. Eu não quero nenhum pedacinho dela. Eu espero que seja um sucesso. Esta é de primeira mão. Eu vou adorar ouvi-la. Nem sei dizer o que a música significa para mim. Calma, queridinho. Calma. Eu deixo, mas vê se você está longe. Está ouvindo? Eu não quero me preocupar. Nossa, como você cresceu de um ano pra cá. Sabe o que eu quero? Eu quero comer. Tem alguma coisa gostosa na geladeira? Tô morrendo de fome. Mas acontece que se você tivesse me dito que não tinha emprego, eu nem teria me casado com você.